Out of my cell, we'll match. Mas hoje até o Zapavá 350, escute a Tango 1014, só um instante para corpo, gente. Vai, vou ir na proa de Mari, aguardando a chegada da Mari, repórter descida. X218 autorizado em ILS X-Ray, repórter estabilizado. 5218, gente. Oscar Juliette, autorizado chegada maré, desceu nível 050. Da 3197, chame Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 2-5-1-3-3-2-5, grato, boa noite. Boa. 74.4. Agora pegou 9074. 9074, aprovado, Salvador para Maceió, nível de voo 350, via Upper I-58, decola a pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.8, a torre 1 no 8.95 e o código 5422. 2-1-8. Esse grato, boa, bom trabalho. 54-22, que é 5422, a torre 18-95, controle 19-8. É, portão 3, chame pronto, com o Chubex, né? Passaria do 2224. Matroso Salvador, muito boa noite, está 3560, cruza 160 para 150. 3560, boa noite, assinando a indicação, desça 3 mil pés via mar. Dá presente, foi na proa de Itapes, o ajuste, meia 14, sem restrições. Matroso Itapes, desça até 3 mil pés de IRS, está 3560, com 14. 5241, chame Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. Recife 251, alterna 13325, 5723, boa noite, a senhora identificação de 050, vigilância, chegada Maré, foi na proa de Itap. Ok, 050, ficou Itap. Recife 5218, solo aos 20, libera à direita, 129, solo. Gente, graças, boa noite. 5218, boa noite. Controle 3560, tá ali, da resposta de correr, intacto, tá bem? Confia para o controle. 3560, senhor, livre da resposta de 5000, intacto. 3560, tá livre, agora até 2000 pés, o ajuste 1014. 2014, direto, 3500, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, 3603, autorização Guarulhos, 340. 340, 3603, informação com o Cé Tango, título 014, já aprovado, está no portão 7.4. Tanto para a cópia, siga, por favor. 3603, aprovado Guarulhos, nível 340, via Upper East 50, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após inicia curva pela direita, perfil de subida da AEL, Leda após Leda, direto, posição BDEV, controle 119.8, foi 118.95, transponder 5430, 5430. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano, Upper Whisky 50. decolada 10, curva direita na Dael, Meda, Bideli, 1198, é o controle, 108, 95, ator, 540. Epa, 30, correto, portão 7, chame pronto para puxa sinal para 3603. 3603. Autorizado, chame táxi, burro 940, portão 01. Autorizado, burro 940. 2. Confere, 280 de Salvador. Busca o localizador. Autorizado até 2000 pés. Oscar, Oscar, Juliette, na proa norte. Salvador, F580, nós estamos com uma ação Serra. F580, boa noite, senhor. Identificação, desça ao 050. Vigilância, chegada à maré. Já fizeram o desmanche, mas... É, está escrito a mão de velocidade, como foi mandado? As previstas em carta. Pois sim. Boa noite, Oxané 6212, Vinci Sierra, Chané 6212, boa noite, a sua identificação de 0620, vigilância, chegada maré. 0620, chegada maré, 6212. Fest 23, formação de tráfego, 1 hora 10 milhas para o norte, passando 4.500 descida, 1.258. Fest 23. Oscar, Oscar, Juliette. Toda. Tráfego para a posição de 9 horas 9 milhas, rumo nordeste, está passando 11.500 pés de descida, é um Boeing 737 da UEB. O senhor segue esse tráfego na aproximação, ok? Aguarde a passagem dele e a proa para interceptar o curso. Zero desta 2000, autorizado IADS aqui para a pista 10, reporte localizador. 2224, solo aos 25, libera a direita e consola 1219. Direita 1219, exato. Saredo 2224, boa noite, pouso de voo, táxi via Alfa, Pátio Uno, remota, Uno 4 do pátio principal, táxi autorizado Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, Pátio Uno, remota, Uno 4 do pátio principal, 2224. Salvador, boa noite, Azul 40, se tiver informação Sierra, passo 265 para Uno 50. Azul 4070, boa noite, a sua identificação dessa 070. Vigilância, chegada à maré, seção indicada, 2509. Descendo a maré, descendo até o 70, maré de 150, o azul 4070. Oscar Juliette para o lote, curva direita, proa 060. Direita 060, Oscar Juliette. 98, 415, Galeão no alternado, táxi autorizado à direita, via Índia, ingressando na Taxi Alfa, 2895, altímetro 1014, bom voo, 1940. Direita, Índia Alfa, 094, 0040. 723-72, 1000 pés, livre de restrições em TAP, ajuste 1014. 2014, livre de restrições. Golo 940, boa noite, autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 130 graus com 7 nós. Alinha e fala do 10, Golo 940. Localizador, tá 3560. Complete LF com a torre, 1189, 5 bom pouso, TAM 3560. 1895, muito obrigado, TAM 3560. O senhor agora é o número 4, mantenha o perfil 5890. Tem realmente bastante gente aproximando, mas a gente vai ajudar não. Tá ok, obrigado, tá, manda bem. Equilibra das restrições de altitude e velocidade de status e autoriza até 3.000 pés com 1014 no ajuste, 5890. 3.014, 5890. Zero, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, num 30 graus, 629, ajuste 10 no 4. Tem ativa aguardando autorização de pouso, 3560. Oscar, Oscar Juliette, nessa pro, intercept localizador, está autorizada a final, reporte estabilidade. No 884, boa noite, o senhor é identificação de sal 080, vigilância e a chegada amarela. Xaner 6212, está livre de restrições de TAP, desce 4 mil pés e 14 no ajuste. Estimativo, 4 mil livre de restrições de TAP, coma 094 no ajuste 62, para 2. Azul 4070, desce 050. Desce 050, azul 4070. Paulo, Salvador, eu vou no meio da frente, não está com autorização para aqui, né? Volumeno 3, Brasília, 360, a Tango confere, 1014, só restante para a Copa, gente. Volumeno 3. Qual é o Golo 9, qual a cidade de Mar, contrário? Positivo, 119, decimal 8, bom voo, Golo 940. 198, 940. Obrigado. Decola 2700, nada L. Contato radar na decolagem, subou 360, Golo 940. Acende 360, Golo 940. Receptor 5723. Controle, Oscar Juliette, receptor Custo Rock a 11 milhas de Libra. Operador, Oscar Juliette, completando LS, aguarde transferência de comunicações. O EV 5723, passa noturna, completa LS, chama Torre, 18, 3195. 5810, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Mantenha pro limite o curso, 5810. 723, continua a aproximação, aguarda pista livre, 120 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4. 5723. É 3560, solas 33, 121, décimo 9. 121, décimo 9. Tá 3560, boa noite. Táxi autorizado à direita, via Alfa Juliet. O pátio 1, pátio principal, portão 9. Direita, Alfa Juliet, pátio 1 para a posição 09, tá 3560. Voo no meio no 3, pronto para cópia? Pronto, cópia, voo no meio no 3. Voo no meio no 3, aprovado Brasília, o nível de voo 360. 360, via Open, Zulu 17, decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida é gole, é val, transão, ofito, controle em 1 no 9, decimal 8, a torre em 18, 95, e o código 5432. Autorizado, Serra Bravo, Brasil, 360, Open, Zulu 97. Decola 210, mantém a próxima 2 em pé, curva terceira milha. Curva direita, perfil gole, eval, transição ofito. 198 controle, 118 na 5 a torre, e o transponder 5432. Jogou no meio na 3. Correto, portão 2, champanhe, com inspecção lenta. Chamou no meio na 3. Chamou no torre, 118, decimal 95. Ok, ó, segura. Salvador, Oscar, Oscar Juliette. Oscar Juliette, avistado, continua a aproximação, reporte passando a marca 2 externo, vento 120 graus, 08 nós, ajuste permanecendo 0 no 4. Mantenha presente no limite, aloca, 62 na 2. Gente, 5810, reduzindo para a velocidade de aproximação final, completando a LS, aguardando a transferência. 8910. 1, 2, 3, 12, 30, Salvador, táxi à direita via Índia, ingressando na Alfa, transfira torre 1895, altímetro 1014, bom voo, gol 9074. Via Alfa, 1895, gol 9040. 940, suba restrita ao nível 340, gol 9040. Restrito 340, Goro 9-4-0. Solas 36, 121, decimal 9, liberar. 219, liberar, web 5723. 2, desça para 2 mil pés, nesta prova vai interceptar o curso do localizador, reduza para 1709. Afirmativo, décima 2000, nessa flor intercepta, reduzindo 162, 102. Salvador, web 5723, livra na sua escuta. Boa noite, Webjet 5723, táxi autorizado via Alfa, Juliette, pátio principal, portão 5. Alfa Juliette no principal, portão 5, F5723. Guiano 7, forma girando base curta, Oscar, Oscar Juliette. É Oscar Juliette. 810 para Soduna, completando o LS, chama Torre 18 395. 1895, obrigado, boa noite. 30 graus, zona 09. A gente tem bola, então, 0, 9, 4. 2 Web, 5810, boa noite. Web 5810, boa noite. Continua a aproximação, pistão no zero. Aguarde pista livre, o vento no 30 graus, 619, ajuste no 0 no 4. É o número 2 para pouso, tráfego número 1, abandonou a aproximação para 1 no 0, prossegue base pela direita da 1 no 7. Oi, senhor, tá aguardando. Estabilizada a Lockheed 6212. 6212, reduzindo para a velocidade de aproximação final, completa o ILS aguardando a transferência. Negativo, 6212. O voo 1940, chame o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, 260, voo 1940. Ah, 3858 é o número 5. Inicie redução 2109. Reduzida 210 para 3858. 4070, reduza 1970 nós, desça para 2000 pés. O altímetro no 014. Reduzindo para 1970 e descendo para 2000 com 1014, azul 470. Juliette, livre pouso no 7, 120 graus, 089. É, Oscar Juliette. Esta proa vai interceptar o lock, descendo para 2 mil pés, reportando estabilizado, 4070. É, reportará estabilizado no IEDA, 4070. Web 5810, livre pouso, 120 graus, 089. Livre pouso, 5810. Contato radar na decolagem Subal 350, saída Puca. 350, saída Puca, voo 9074. Juliette, sola os 40, com... tá livre o táxi até o Pote 5, estaciona na frequência livre, boa noite. 070. Gente, completando LS, aguarde transferência, 4070. Oxalé 6212, completo o ILS, chama Torre 118, decimal 95. 18895, 6212. Torre, uma boa noite, o Xené 6212, ILS, agora uma milha de espera. O limite é o posto localizador, bom, 874. 08 nós, o ajuste, corrigindo, 120 graus, 08 nós é o vento, ajuste no 0 no 4. 6212. Prossiga a descida para 3 mil pés, o altímetro 1014. 3.014, 1884, prossiga a descida até 2 mil pés. 2 mil pés, 1884. 73, tango, informação em curso, 1014 no altímetro, só restante para a cópia, por gentileza.